Pátria amada, mãe gentil, deixou órfãos a paisagem. Hoje o H.A. ser mandado pra reciclagem. Tô pra acabar comigo mesmo, antes que tudo me cobre. Dobrando a esquina da dor, antes que a morte me dobre. Meus monstros internos ainda me sufocam, apresentando seus mais infames convites. Estou cada vez mais parecido com eles. Juro que dessa vez eu estou entendendo Nietzsche. Me sufocando em minha própria existência, me afogando em meu próprio dom de ciência. Sem espada pra essa luta, meu escudo, minha labuta, reforçando o reconhecimento de tal dependência. Que somos um só, não contamos mais com a sorte. Mais espaço pra cultura, pra que nas quebras comporte. Não se dê espaço pra se ver menor com porte. Não vem dizer que a carne é fraca se sua postura não é forte. Estratégia tipo xadrez, e mano, desde hoje cedo, tipo tiro na cara do bispo Ed Macedo. Tamo crescendo pião sem nenhum medo. Queria um rap de mensagem? Então segura esse torpedo. É o preto em cena, chama de Black Exploitation. Gueto no encena, tristes beasts of no nation. My nation is Zulu, tipo Badu ou Maju. Sem talco pros boy cu. True, trouxe as feridas na pele como estigmata. A mesma pele com a cor que os Steve mata. Trata, feito lixo, mero capricho. Ser humano, bicho da mata. Ata, um nó na garganta e finge que é gravata. Hoje é os preto pelo ouro e pela prata. Sobra abadia enquanto Abdias falta. Retorna ao topo de quem nunca esteve em alta. É nós na pauta dos desenhos da Yango. Fora da pauta dos noticiários da Band. Isso nem foi parte do som, meu bom. Foi reprise daquela cena do Django na Casa Grande. Calmo no flow, no pique a tripe com minha tribo. Batalha da aldeia, mantém o rap vivo. E elas amam meu flow que cês tanto odeia. Ha ha ha, pelo tempo que tanto anseia. Eu odeio esses rappers ricos, tipo os vermes que compram a cena pra brincar de pão e circo. Oh, Mike Check Rules, puros Loki que te sugue como Sug Knight. Big Spike Lee, dou um jet ali com os Mike Free. E esses hype forçado que cês tanto fala, mano, eu juro que eu não vi. Independente, seja independente, dependa da sua própria mente. Desse tempo eu sou dependente. Sente o clima, irmão. Pressão alta nas punchlines, as rimas em hipertensão. Não venço pelo que cês falam. Eu prefiro silêncio no naipe chau. Essas ruas são vazias, como esses MCs. Minha orquestra é por essa sinfonia aí. Pelo ritmo e poesia eu me refiro. Quebrando paradigmas, estancando estigmas. E o ódio que move meu povo sempre foi todo em defesa legítima. Tô revelando enigmas, por favor melignas. Me diga onde chegamos, acreditando no efeito de pitma. Geração que se acha pica, só critica e menospreza. Cadê você, filha da puta, na rua fazendo a presa? O mesmo mano que te apoia, aquele mesmo que te ferra. De terça temos batalha, do restante isso é uma guerra. Amigos são poucos, dos poucos, os loucos que me atuam. E os que me trocaram por alguns trocos. O nojo exposto, composto de todo desgosto. Prefiro falar a verdade que deixar ela desgosto. O PD é só famosinho, não avacalha. Nosso espaço conquistado, vendo acerto após falha. Merecimento, vendo esforço e vagabundo sempre fala. Mas trampar é igual nós trampa, ninguém trabalha. Cresci com vários Neymar e da 20, digno do topo. Mas nós tinha que trampar, que talento é pro filho dos outros. Eu faço isso por mim, mesmo que eu morra no zero. Até quando muito for pouco, é muito mais que cês me deram. Vi o ego e a ganância transformado em arrogância. E aquela pureza nos olhos que eu via no começo. Falavam tamo junto, nem me envolvia no assunto. Quem me dera voltar tudo do começo. Da quebrada que mataram 19, tá lembrado? Não, 19 só o que foi relatado. Isso não vai ser visto, um papo de maloqueiro. Imagina a dor da mãe vendo o filho morrer primeiro. Não confunda lei com regra, liberdade e confiança. Dinheiro não é valor e ambição não é ganância. Demoramos a vida inteira pra gente poder entender que vivemos pra ter uma vida que nós nunca vai viver. Até quando eu não tiver mais um pingo de voz presente, vou freestylizar em libras, pois não disse o suficiente. Obrigado Emicida por mostrar a improvisada. Valeu DJ Kaique pelo espaço de tá aqui. Agradeço sua BDA pela força na caminhada. E se hoje tem intercalada, muito obrigado. Hoje, falatório nacional. Eu nunca tive um bom vocal. E mesmo cantando assim, eu nunca fiz isso aí à escola. São egos no instrumental. E malandro é o pardal que prefere cantar mal pra não ficar preso em gaiola. Cante MC. Boom. Palavras são balas, tô beijando. Trará. Na sua mente entra. Isso não é pali funk, mas vai, toma. Aproveita e se concentra. Jovens morrendo às cegas com cataratatatatas. Eles perdendo tudo às cegas, pois só catam ratatatatas. Eu que fui criado mu, hoje sou criado mu. Vi vivo em escândalos. Versos profundos, inimigos frios profundo. Na gaveta do inferno vou escondê-los. Bem, bom ou dom, espancando com ideologia. Mal com X, tentación. Oh fuck. MCs me criticam, mas enfim, como é que podem estar tão mac assim? Se todos juntos a situação já é ruim, cês tão pegando impulso pro abismo. Seguidores de Donald Trampolin. Odeio filhos da puta. As mães não, que fique bem claro. Que fique bem claro. Que fique bem, click, clack, boom.